3604, somos tráfego setor norte, tipo Charlie 150 a 1500 pés, já interfere com a aproximação. Ecos 1 novembro, autorizar o táxi, aposta na táxi, senhor papá. Ecos 1 novembro, mantém a posição, forma um tráfego na aproximação para a pouso, pode ser autorizado, viu? Salvador, Papa Noite, Água Fiosca, na... através da Guimarães. Ok, isso é a Água Fiosca, na presente, faça um 360 curto pela Chiba, o Airbus da Tana final, aproximadamente 2 milhas já fora, para pouso. Faça 360 curto pela Chiba, o... Cego Fiosca, Forte Ringue, Safado na 7. 7-3-0, curto pela esquerda, visual, Cego da Tana, final da 1-0, Cego Fiosca. Cego Fiosca, espaçado, ingresso na 1-7, aguarde a situação de pouso. Ingresso na 7, cargando a direção para pouso, Cego Fiosca. Sorri, Salvador, é o papapapá, Mike, bom dia. Papapá, Mike, Golf Mike, bom dia, quem negar no 020, reporte vertical do farol de Itapuã. Mike. Salvador, qual tem 90 para o Cego Fiosca? 1-0-0 graus, 1-2 nós. Graças. Oi, Salvador, por favor, passou no 440-0-0, visual para mais tudo. Cego Fiosca, 3 a pouso, pistão no 7, o vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. Atualizado o pouso da pistão no 0, Cego Fiosca. O azul 4144, o exame vai manter pistão 0. A GM vai ter pistão 0, o azul 4144. Obrigado, papão, meu Deus, é alemão. Papão, meu Deus, tá arrasando, acho que eu vou fazer um minuto, eu vou fazer um minuto. Olha, um minuto, grato, cara. Aí tem essa parte 5? Afirmo. Condições de lisar até o parte 5 direto? Afirmo. Pra 3604, solo aos 39, no 21, do sua nave. Aqui é. 219, 21, 24. 219. Papão, meu Deus, Serra Lima, estabilizado. E o Serra Lima, ajuste 1-0-2-0, confirma a tensão de pista, tá com isso? Ajuste 1-0-2-0, intenções de ponto, não, 1-7. Ok, reporte para o cancelamento de aeros que o Serlinho informa o Robson 44 no setor sul, que é possível direto para o parte 5 agora, ok? Tem antes que o Mike, o vento de uma centena com 12 nós, reporte para o controlado de parte 5. Mike. O 4144, exato, ecológico, estou no 0, uma centena com 12 nós. Isso, ecológico, estou no 0, azul 4144. O Serra Lima aposta para o cancelamento dos aeros. Eu digo que o Serra Lima dá presente, solicita cancelamento do plano de estupimento e base pela direção 17. Então, estabilizado o plano 304. 1-0 curva esquerda, aposta base pela direita do pistão 7. Gente. 7, rua esquerda, reporta, base para o final da 1-7-7. Thiago, Piosca no solo aos 4-1, confirma o pátio. Utilizar o backtrack após girar na pista, girando o táxi de pista. Via Arbor 1, transição Alefa para o 360, Zulu 4144. Sete Mike, Golf Mike no solo aos 4-2, frequência de manhã. Para a final da 1-7, para o Palmeiras, certo? Palmeiras, o terceiro ali, o tráfego foi avistado, o primeiro apoio do pistão 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Esse Lima. Confirme o pátio que prossegue, o terceiro ali, após o pouso. É o pátio 5, onde ele está? Gente, após o pouso, libere a primeira estira na taxa de Quebec aqui, para o tráfego ingressar via pista, na Papau, tráfego. Gente, após o pouso, primeira esquerda na Quebec, que o Zé Lima. Papatango Lima Hotel Hotel, boa tarde, Libra Sinal, reposte táxi. O Zé Lima no solo aos 4-4, pode taxar um pouco mais à frente a fim de livrar o ingresso do tráfego na Papá, após faça o backtrack e libere na Papá. Azul? É possível voarmos direto para os lados? Autorizar direto a lente. Direto a lente, já ajuda, obrigado. Torre Salvador, Batata, 3204, uma milha de esquina, vai para lá. Gente, o Sérgio, a frequência livre, boa tarde. 3804, PNH 1020, utilizar o pouso pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-9. Entendi, pouso 1-0, tá, 3204. Sierra Lima, novembro, aguarde a autorização. Autorizar a taxa Porsche na taxa Papá. Contato 4, chama o centro de recepção 20, decolagem 1, 2, 8, 2, 1, 8. 260-228, obrigado, boa tarde. Essa é a Zulu 90, utilizado decolagem, pistão 7, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9. Papapá, essa peça é possível, controle. Você está falando com a gente? decolou às 5h1 no controle agora no 20.8, boa viagem. Controle 1208, Lima Hotel Hotel, Luan. Controle Salvador, Papatão do Lima Hotel Hotel, boa tarde. Papatão do Lima Hotel Hotel, Papatão do Lima Hotel Hotel, Papatão do Lima Hotel Hotel, Papatão do Lima Hotel Hotel, Papatão do Lima Hotel Hotel, Papatão do Lima Hotel Hotel, Nível 210 via Pouca Transição Caju. Lima Hotel Hotel está em questão de transporte de enfermo. Solicita coordenação com o centro quando possível para o outro destino. Sim, eu chego para o Lima Hotel Hotel. Após 2000 pés, está em direto Jamo. Após 2000 pés, direto Jamo, Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, atendente autorizado direto destino. Direto destino, Lima Hotel Hotel, muito obrigado. Essa capacitação é interação para superfamento, com a direita na prova 170, limite radial 2.0, Guilherme Salvador. Direita 170, limite radial 360, essa passeia. Limite radial 260. 260, essa passeia. A 475 Recorder 58, chame o controle agora, 120 decimal 8. 08, boa tarde, 47. Boa tarde, 247, não tem? 78, pode prosseguir com a descida, 2000 pés, está totalmente visual. 378, dois para 2000 pés, existe 1020, 3090, 3090, 4 subunidades. 10 cores, 1 a 2000 pés, autorizado ele. Então, 4715, contato rodando a decolagem, subazinha sair da Arvorona, transição elétrica, 3300. Agora, né? 3000 sua distração 3378. É 3378, e chega todo mundo aqui, 1895, boa. Propõe mudança de regra, prosseguindo para a pouso 917. É, compadre.

9320, atendente pressão, desse vídeo chegando para mais de 1, para o nível de voo 070, ajuste 9020. Estamos aqui em novembro, 5.000 milhas, isso vai chegar em Salvador, serviço radar encerrado, para que a gente tenha uma sua nota, 125.28.35, contando 1.23.8. autorizar táxi a poste na Romeu para ingresso. Só tem mais grave informe, eu tenho uma cidade que pode manter até o ataque. Só que pode manter duas cidades, Marita. Sim, contou. Para 2010-1099, autorizado sinal da Eletrox 8.0, carro estabilizado, controlado a posição de altitude em ETAP. Identificação, você vê chegando da energia para o nível de voo 080, ajuste 0019. Dia 226, revisa para 2509. Para o uniforme, desça, para o nível de voo 0... 60 corporação para processamento. Curva esquerda proa 070. Vem travar na sua proa por 1,5 milhas. Curva 070, destinação 060, vou na sua proa por 15 milhas, trave de fora. Correto, número 3 na aproximação. Opa. 0, operação para sequenciamento. Oxalé 63, 2-0, operação para sequenciamento, com gestão da prova 3-6-0. O limite radial 280 no leste do mundo. Solo 255 está presente, voltou na testa para 2-6, altimetro 0-0, 2-0, 4-0, 4-0, 4-0, 4-0, 5-0, reporte estabilizado. Segura no centro da vítima, na estabilizada, na testa, igual no leste do mundo. Como está mais próximo fazendo o seu curva esquerda? Aí sempre, senhor. Curva esquerda agora para 065. Aí vem 5 para 300, graças. Por mais próximo, informe isso para 4.10, altimetro 1020. 4.000 com 1.000, trave no fórum. Boa tarde, eu papo até o Vitor Indio Juliette. Papo até o Vitor Indio Juliette, boa tarde, QNH 1.0 no 9. Mantenha a espera sobre o setor norte, aguardando instruções para pouso. Espera setor, guardando o setor norte, guardando o outro portão. Com o Brasil, boa tarde, com 227. São 227, boa tarde, ajuste ao time 0019, curtindo a aproximação, guarde a autorização de pouso. Valeu. Chama 226, vamos ligar mais. Bravo Kilo Índia, decolado ao 19, pessoal em Mônica Gola, aproximação pista 90, mantém espera para o setor sul, com espera sobre o vertical do farol de Itapuã, com curvas para dentro do mar, aguarde instruções. Vai manter espera no farol de Itapuã, curvas pela esquerda. Bravo Kilo Índia. Gol 227, forma 4 do setor sul, a 1 no meu pés. Curti ponta alta 3-0, em espera sobre o setor, sentindo o tráfego do senhor, interfere com a aproximação. Tranquilo. Gol 227, tudo a pouso, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós, tráfego adicional, setor norte, 1 no 1500 pés, papa alta 3-4, interfere com a aproximação também. Tranquilo, obrigado. Chalema 2020, de 1-0, 1-0, justo 1-0, 1-9, perfeito. 060-090, qual a possibilidade de a gente fazer a prova de seguinte visual, cruzar na direção e fazer uma aproximação visual para Salvador? Chalema 2-0, vai ser o número do sequenciamento, vai ser o número 7 para a pessoa do sequenciador. Não, foi o 2-2,5, como se fosse, vai entender o sequenciamento? Acho que eu, mas... Qual a sua matéria de verdade? Teve um bonde da Gol, só um bonde da Gol na final do 1-0. Sobre a vertical da RMAR, passar um 360 pela esquerda, curto, reporte a recepção na final do 1-7. 360 vertical curto na RMAR, recepção. 1-9, reduza para 1-9-0 mais. Eu costumo localizador, curve à direita na proa 050. Olha, 320, se mencionar em 1998. 19, 1, não pode sair, desce para 4.10, na cor 050. Seu limite será a radial 3006, Salvador. Número 4 na aproximação. Limita 3-0, Salvador. 3-0, Salvador, para Tango Mike Bravo informa, autorizado a sinal do procedimento ILS Acepção 0, DC para 2 no site, autonetrona 020, resposta estabilizada. Passando para 2000, resposta estabilizada, Bravo no site. 3 de voo 0, 1 0, registro 0, 1 a 9. Estado, utilizar pouso pistão no 7, vento 1, 1 no 0 graus e 1 no 4 nós. Utilizar pouso no 7, isso é o que eu diria. Utilizou agora 2 e 3. Pono 2, 6, 7, 8, 1, 1, 8, decimal 9, 5. 1, 1, 8, 9, 5. Esquerda, 360, eu chamei minha 226. O limite é radial 226. Legal, galera. Boa noite, 105, boa tarde, aguarde instruções de pouso. QNH Lajeado 9, forma trato, setor sul. Prosseguindo para pouso, pistão 97, papo alfa 34, trato adicional. Corrigindo, tráfego no setor norte, prosseguindo para pouso, pistão 7, tráfego adicional, setor sul, sob espera vertical, falógico, está pondo meu pé, um papá, alfa 3-0, interfere com a aproximação, guarda a instrução de pouso. Aguardando, agora no 2-3. Chamei meu 2-2-6, chame sinal 1-1-9-8. Ponto 19, edição 8. Ponto 19, 8, 6, 2, 6. Como eles vão, vocês me lotem, eu vou passar na tabela em foto. Passando mais para a minha forma, chame por 1-1-8, decimal 9, 5. Deixa eu ver se vai em foto. 0, 0 graus, 1, 2, 9. Eu vou 1, 0, vou no 2, 5. Vitrinha Juliette, no solo as 2, 5, confirma o pátio. Direita proa 030, limite será radial 300 de Salvador. Direita 030, desce até 4000, 6226. Passando Mike Bravo Uniforme, QNH 09, custo de aproximação número 2 para pouso, eu guardo instruções. Uniforme. 709, segue para aproximação 8 milhas, um Xingu. Xingu. No controle Salvador, aquela identificação. Desculpa, eu estou vendo a informação da identificação. Desce até 4 no 6, altímetro no 020. Canal 226, reduz a velocidade 200 mais. Obrigado, está passando o canal de 10, liga para você. Reduz até 200 mais para localização, direita para o 070, desça para 36, altímetro no 020, o HNL é 220. Já foi só reduzindo, 070 está autorizado, tem a localizador, 220. Certo. 5 com a identificação, início de chegada a mãe para 4.000, ajuste na 09. Vai utilizar a cobra de curta para a posição de sete para a linha forte. Mike Bravo informa apenas para informação de tráfego, um papa alfa 3-0, 1 no meu teste sobre o vertical do Fala de Tapuim, espero aqui. Uniforme. Lua 255, no solo 2-6, libera a próxima direita, ataque 6 Fox Trot, chame só o Luno 2-1, decimal 9. Espera a próxima direita, ponto de salão, beijão, nada, bom, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, beijão, Olha, 320, chama torre 118, decimal 95. 295, boa tarde, né? 325. Foi. Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, 312, pistola 7, vento 100 graus, 139. Isso aí, né, Pedro? Bravo Uniforme. Puxa aproximação, que é negado 019, aguarde instruções de pouso. Guarda, 641, sobre preparação máxima para vir, qual o limite localizador? É, meu limite localizador, 6145, estamos em indicação, não se vai chegar no volume de onda, para o nível de voo 010, ajuste 109. Alfa 30, espera pelo vertical de volta, apoio, interfere com a aproximação. Pista livre, pouso autorizado, pista 10, estamos 320, vento 110 graus, 139. Mike Bravo Uniforme, no solo 29, confirma o pátio. Tente, táxi à direita, pátio 5, andar da Baia Terra, estacionar a frequência no bom dia. Bravo Kilo Índia, na escuta? Prossiga o Bravo Kilo Índia. QNH1 no 09, continue espera sobre o setor. Forma é boa desafiada na aproximação, a curta final. Próximo tráfego para pouso com o número 2. A outra é boa desafiada, passando duna no momento. Vai mesmo 41, desce para 217, para localizador, esquerda para 145. Está autorizado a sinal de procedimento da LF 78, chama 0, resposta estabilizada. Reduz a velocidade 1809. 601-45-7210, curso está mais estabilizado, 1014. Pode passar para a torre, o 6226. Puxa, né? 6226. Chama agora a torre, 1089-95, reduz para a velocidade da aproximação. Totalmente assim, obrigado. De pista livre, informação de tráfego à direita, 1.000 pés, fazendo espera. Papá, Alfa 30. Tá, contrato no Vaticano, 20, falo 32, direito 21, decimal 9. 21, 9, 6, 3, 2, 0, boa tarde. Boa tarde. Cenário 63, Passar essa guarda, se autorizado. É, você está cruzamento para o setor 9. Negativo, tem dois sequenciamentos. Ciência, bravo, pelo índio. Fazer 5055 ali, vai para 2109. Chama 226, são as 34, direita no 21, desse 9. Confirmado, obrigado, 226. Óbvio que o Índia, eu acho que ele usou com a bandeira direta na final da pista no 0. Bravo, que o Índia reforçará com a divisão. Chama 141, na escuta tua. Na escuta? Chama 141, só o braço, setor sul, a 1 número 3, para a falta 3-0. Essa série com aproximação. Pista livre, autorizar tudo. Pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-4 marcha. Pouso na pista 1-0, Bravo, Índia tem visual com a aliaca na final da 10. Ok, bravo, pelo Índia, autorizar o cruzamento do campo, a retaguarda do tráfego, atenta esteja de turbulência, corte base, pista 9-7 para a direita. Autorizado cruzar a retaguarda do tráfego para a base da 1-7. Pela direita, o Bravo Coríntios.